hoje iremos inaugurar nosso primeiro podcast, Cozinhando com os Deuses. Nossa primeira receita vai ser bolinho espera marido. Cala essa boca, elfo do inferno. Começa agora Dragões do Sol Negro Podcast. Quem fala com vocês é Minaro Urso. Meu nome é William, Will Peck ou Hunter Sans. Eu sou o Vitor, o cara que veio de Rondônia. Diego, integrante da Casa dos Dragões Sol Negro. Prazer estar aqui com vocês. Vamos começar o primeiro podcast da Casa dos Dragões. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de... Eu sei que começou no tal do Detective Comics lá, né, cara? Que até deu origem ao nome DC, né, cara? O Batman é a criação do Bob Kane. Cadê a porra do Bomber? Cadê o Bomber? A origem do Batman. O primeiro desenho foi do Frank Foster, em 32. Saiu na Detective Comics número 27. Em 39, saca? E Bob Kane e o escritor dele, se não me engano, era Bill Finger. Não, que uma das paradas é que eu acho que o Batman, os super vilões dele também, eu acho que eles não são tão... você vê os planos do Coringa. O Coringa não quer dominar o mundo. É tudo gira em torno de uma regionalidade ali, é uma coisa mais palpável. O Batman pega os caras batendo carteira, né? Vai atrás do... Eu acho que é mais a identificação... com o combate ao crime, com o Batman, eu acho que é mais... fica mais pessoal pra pessoa, cara. Eu acho que isso influencia um pouco, cara. Que tinha também a Era Selvagem. Era Selvagem. Isso tá parecendo... tá parecendo a história de um gato... um gato selvagem, que é um gato atroz, pulou assim, cara. Agora uma perguntinha pra vocês, vocês sabem quantos vilões existem que na série Batman, de todas as séries Batman, quantos vilões o Batman já encarou? Faz nem ideia. Não sei. São 41 vilões. Caraca! Haja Zilo Arca, né? Os principais, alguns deles, né, vou citar alguns deles. Coringa, Anarquia, Arlequina, Arrasa Quarteirão, Bane, Batizarro, Chapeleiro Louco, Capuz Vermelho, Cara de Barro, Charada... Não, mas o Capuz Vermelho é o Coringa, que foi ressuscitado pelo Ra's al Ghul. E o Batizarro é o Batman do Universo Bizarro lá, do Superman. É, esse era da Liga da Justiça, lembra? Exatamente. Que eles formaram a Liga do Mal. Cara, a gente era muito trouxa quando era criança, né, velho? Salomão Grande. Puta que pariu, um zumbi, velho. Cara. Salomão Grande foi o primeiro vilão zumbi, cara. Super vilão zumbi. Aqui, ó, Onomatopeia. Alguém sabe quem que é esse vilão, cara? Onomatopeia é um super vilão da DC Comics, já tendo enfrentado o Arqueiro Verde e o Batman. Sua primeira aparição foi em Green Arrow, 12 de março de 2002. Meu irmão, o cara tomou uma porrada do Arqueiro Verde. Daqui a cara. Pouco o cara conhece, tá apanhando super choque aí, velho. Tá apanhando super choque. Cara, eu lembro da época que ele usava aquele pijama cinza com a cueca preta por fora, velho. Que é o Batman do Adam West, né, cara? Essa que passava no SBT? Ah, é que a máscara tinha sobrancelha desenhada, velho. Exatamente, a máscara tinha sobrancelha desenhada. Eu não manjo tanto desse Batman, que já não é bem da minha época, mas eu assisti o Batman Feira da Fruta, que é por aí, né, cara? Cara, que quando ele dava um soco no cara, aparecia na tela, pum! É, isso aí. Pum! Aquilo era muito bom, cara. Os caras não podiam mostrar a violência explícita, que era pra criança, mas eu imaginava o nariz quebrando ali, voando a sangueira da porra, cara. Quando ele dava porrada nos caras, ele vinha do céu, pendurado numa corda. Todo início do episódio tinha escalada lá do Batman e do Robin. Exatamente. Né? E apareciam os convidados especiais, cara. Era igual a abertura dos Simpsons, cada dia era uma diferente. Por que que a roupa do super-herói tem que ser colorida, né, cara? Pô, que porra é essa? Por que ele tem que usar a cueca por cima da calça, velho? Na época que criaram esses heróis aí, eu acho que era legal. O que não deixa de ser esquisito. Tá, é que na verdade é o seguinte. Os caras fizeram o colanzinho sem a cueca, velho. Mas os caras ficavam muito maludos, velho. Aí esse foi o lance, cara. Falou, não, vamos ter que dar um jeito de esconder essa porra. É patrocínio de sunga, não, cara? Não, ficou mais palpável, né, cara, a ideia do Batmóvel. Um blindadão violentaço, né, cara? Eu gosto do Batmóvel, do antigo também, desse, do Batman Returns. Mas depois desse novo, eu achei que esse novo ficou muito show, cara. E esse novo eu achei que ficou imbatível e ficou mais condizente com o que eles propõem, né? Ah, cara. Ah, mas eu curti o Batmóvel lá daquele dos primeiros filmes dele lá, ó, vermelho e pretão, cara. Dos anos 40 lá. Ah, eu ia falar isso. Pô, na hora que ele aperta o botãozinho lá, que o negócio fecha inteiro, fica blindado inteiro. No primeiro filme lá, cara, do Tim Burton. Pô, a cena é sensacional, cara. É, show de bola mesmo. Também, achei bem legal. Eu achei que ficou legal o novo, mas não é o do Batman, cara. O Batman tem que ter as asinhas. Não é funcional, mas é legal as asinhas. Porra, mas esse aí não precisa de asa porque ele pula, cara. Ele não voa, ele pula. O primeiro carro do Batman, que era para aquele seriado dos anos 60, o Homem-Morcego, era uma Lincoln Futura de 1955. Daí no filme, o Batman, dirigido por Tim Burton, é uma turbina na parte da frente, construída a partir de dois Chevrolet Impala. Na graphic novel, no Cavaleiro das Trevas, eu não tenho essa graphic novel. O Batmóvel é no estilão antigo ou já tem a modificação também? Não sei se vocês lembram, chegaram a ver isso. No Cavaleiro das Trevas... É, ele conta lá a história que ele teve que fazer umas modificações do Batmóvel e tal, e o Batmóvel simplesmente é um tanque. É um tanque de guerra. Pois é, mas pelo que eu me lembrava, era isso mesmo. Eles tentaram puxar bem a ideia do Cavaleiro das Trevas, que é uma graphic novel bem, bem... Na verdade, ela chega a ser mais adulta, né, cara? É uma outra visão do Batman, né? É, eu, na minha opinião, é a melhor história do Batman que eu já li, né, cara? O Cavaleiro das Trevas. Teve o desenho lá, o Batman The Animated Series, né? Existe um desenho que foi da década de 60, que é logo antes do Super Amigos. O Super Amigos é da década de 70. Que é quase um quadrinho com um desenho meio movimentando. Parece uma animação em flash de 15 anos atrás. Tosquice. Mas enfim, que é o primeiro. Aí teve o Super Amigos, que popularizou. O Batman mesmo, que ficou famoso, é o... Aqui no Brasil era Batman só, né? É a série animada, passava no canal da Warner, passava no SBT. Porra, durou pra caramba esse desenho, cara. Até hoje a galera paga pau pra esse desenho. Que é o desenho que quem faz a voz do Coringa é o Luke Skywalker, né? E daí pra frente ele continua fazendo a voz do Coringa. É verdade, né, cara? Tiveram que arrumar um bico pra ele na indústria, né, Vitor? Pariu. Até naquela série tosca lá, Birds of Prey, lá, que era a filha do Batman e a ex-Batgirl e outra louca lá. Nos primeiros episódios lá, tem a cena que aparece o Coringa atirando nas costas da mina, que ela fica paraplégica lá. Dublaram a voz do ator e botaram a voz do Luke Skywalker, cara, do Mark Hamill. Caralho. Porque ele é o Coringa, velho. Nos jogos do Batman agora, só ele faz a voz, cara. Só ele. Fica a dúvida, cara, no desenho em português. Pegaram o mesmo cara que dubla o Luke Skywalker em português pra fazer também. Não, porque praticamente é uma marca do Coringa, a voz do Luke Skywalker, pelo que o Vitor tá falando. Eu não tinha reparado nisso. Não, mas é, nos Estados Unidos é. Também, cara, você lembra qual que é a voz do Luke Skywalker? Não, mas o Darth Vader eu lembro, cara. Eu não assisti o Batman Robin, mas segundo o Vitor, que entende do assunto, e outras pessoas, esse é o pior mesmo. Hoje, cara, na época eu gostei de todos que eu vi, cara. Hoje, realmente, comparando com o Cavaleiro das Trevas, do que eu menos gostei foi o Batman Forever, cara. Do Val Kilmer, com duas caras. Eu assisti todos, desde o primeiro do Tim Burton até o último agora do... que fecha a trilogia do Christopher Nolan, aí, o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Até os Batmans com mamilo eu assisti também. É uma bosta, assisti uma vez cada. O do Val Kilmer é ruim, mas ele tem seus pontos fortes ali, pô. Tem o Jim Carrey como charada, pô. O Jim Carrey tava mais um coringa comediante, né? É, o Tommy Lee Jones como o Duas Caras ficou legal pra caramba ali, cara. O Warner queria chover dinheiro em cima dele, né, cara? Queria que ganhar dinheiro a todo custo. E fizeram essas cagadas ainda, né? Jack Nicholson de Coringa, porra, excelente. Mas o Jack Nicholson, em que papel que ele fica ruim, né? Isso não dá pra contar. A Mulher-Gato ficou legal, o Pinguim ficou maneiríssimo também, eu achei, né? A quem não goste, né? Mas enfim. Agora, em si ficou bom, ficou uma... e a ambientação ficou bem da época que o Batman foi criado o quadrinho, a ambientação nos 30 e tal. Isso é legal. Falar em Darth Vader, tem um filme do Batman aí que tem um vilão que também fala escroto. Cara, escroto bem... pra caralho, velho. Ah, velho, é do Chris Nolan, velho. Esse último aí, velho. Ficou do caralho, né? Diga-se de passagem. No Cavaleiro das Trevas, na história. Ah, tanto que, na verdade, eu acho que esses três filmes do Chris Nolan, esses últimos três, foram inspirados no Cavaleiro das Trevas. Sim. Não, ele foi. Ele deu uma misturada nas melhores fases do Batman, assim. E ficou. E a grande sacada mesmo foi que ele não fica mostrando o Batman herói de gibi. Ele fica mostrando mais os conflitos internos do. Dos personagens e tal, e diga-se de passagem, né, cara? O Batman tem. O Batman, que eu digo, a série inteira tem bastante pano pra manga, né, cara? Todo mundo lá tem um problema sério fora da vida de herói, assim. É, aí o Batman, todo mundo meio lesado, né, cara? Todo mundo é meio louco, né, cara? Tanto, inclusive o Batman, cara. Todo mundo tem um problema mental, cara. Pois é. É, eu, na minha opinião. O Alfred é... Cara, em todas elas, o cara é o ninja, velho. Não é o Batman usando a máscara, eu acho que ia ser ele, velho. De bengala e velho, do jeito que tá, velho. O cara é muito, muito foda, velho. Impressionante. Ah, tem o... Pô, você falou isso, é interessante, cara. Vai sair... Agora vai sair uma animação nova do Batman. Eu acho que ela é até em computação gráfica. Aquela computação gráfica misturada com desenho, sabe? E... Pelo que eu li aí, a ideia é que o Alfred vai ser mais... Vai estar mais presente nas cenas de ação aí. Você pega o caso do Bane aí, que é o vilão do filme novo. Qual que é o objetivo do Bane nesse filme? Destruir Gotham. Destruir Gotham City. Igual o Ra's al Ghul lá do primeiro filme do Batman Begins. É o mesmo objetivo. Eu quero explodir Gotham. Por quê? Porque eu quero explodir. E eu vou morrer junto. Esse é o plano. É o mais, na minha opinião, é o mais básico. Eles criaram... O Bane, cara, é um... Transformaram um personagem que eu achava um lixo. Que era o Bane da história em quadrinho. Acho uma bosta aquele Bane. Um personagem legal pra caralho agora no filme novo. Nossa, achei do caralho. Só que... É, o objetivo dele é... Aquele objetivo criança, quarta série, assim, sabe? O vilão malvado, ele quer o quê? Destruir o mundo, ponto. É isso que ele quer fazer. Não, mas... Isso é interessante dele. Ele quer destruir Gotham pra, naquele esquema da Liga das Sombras lá de... Gerar uma nova ordem mundial... Pra mudar as coisas. Ele não tá nem aí se ele tá lá. Ele se sacrifica pela causa sem problema algum. Ele quer tocar o terror, velho. Ele quer fazer aquilo e foda-se se ele morrer fazendo. O cara, além de tudo, é um fa... Não, ele é um fanático pela própria causa, cara. O negócio dele é curtir o momento. Não, os caras são o que a gente tem... Os americanos têm medo pra caralho até hoje. Que esses... Os malucos aí que amarram um monte de bomba no corpo vai se explodir, velho. É o exemplo deles, cara. É, mas eu sei lá, velho, eu achei meio... É o Bane nesse filme. Não, foi como ideia de vilão, assim, destruir Gotham, legal. Mas, pô, os caras não tinham nenhum plano de fuga, nada. É, vou destruir comigo dentro. Você é doente, velho. Sim, mas foi o que o Vitor falou, eu entendi isso aí. Mas quem que era a mente por trás do Bane? O Bane, pelo jeito, é o cara da força bruta. Ele é a mente também. Bane é inteligente pra caralho, isso que eu achei muito bom. Pô, daí é várzea, hein? Não, ele é inteligente pra caralho. O Bane no filme é inteligente pra caralho, velho. Não, no quadrinho ele não é também tão burro assim, que ele vai lá e solta todos os presos do asilo, faz o Batman se fuder pra prender todo mundo de volta. Na hora que o Batman tá podre de cansado, ele vai lá e arrebenta o Batman. Ah, não, velho, o Bane nos quadrinhos também não é um cérebro, não. Nesse filme ele é um cara cérebro, velho. Mais estrategista. Não, eu tô falando, no quadrinho ele tá... No quadrinho ele não é o tapado que ele é no filme lá do Batman. É, nos quadrinhos, né? Ele injeta veneno que deixa ele burro e forte. Nesse daí ele usa uma máscara pra salvar ele da respiração mal feita que ele tem. Não tem respiração mal feita, ele tem dor o tempo todo, que é a máscara analgésica. A máscara anestésica. Sim, ele é autodestrutivo, né? O cara é autodestrutivo. Mas esse fato do Vitor, dele sentir dor toda hora, precisava, a vida do cara é uma sobrevida, uma sobrevive, não vive. De repente tem uma lógica, se matar e levar tudo junto, cara. Eu curto isso pra caralho nos vilões do Pinguim, por exemplo, que é o meu vilão preferido dos antagonistas do Batman. Bom, o Pinguim é mafioso, cara, ele quer ganhar dinheiro, controlar os negócios, tocar a casa noturna dele. E é isso, bicho, nas histórias, né? Não, zera tudo e começa de novo, velho. O Bomber sumiu, mano.